crise da segurança pública é um problema em todo o país. Mas em São Paulo, com tecnologia, investimento em treinamento, mais policiais nas ruas e leis mais duras, os índices de criminalidade continuam caindo. Em um ano diminuíram os furtos, os latrocínios, o roubo de veículos e mais. São Paulo tem hoje o menor número de homicídios de todo o país. Esse é o modelo de combate ao crime desenvolvido pelo governo do estado do PSDB de São Paulo. Energia. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa pra família. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa pra toda a família. Mertiolate sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Roberta quer falar um pouco de como as coisas podem ser diferentes. Eu tenho dois filhos, gosto muito de cuidar deles, é a minha felicidade. Quando meus filhos não estão bem, eu largo tudo que eu tenho pra fazer pra cuidar deles. O que me tranquiliza é saber que eles vão ficar bem. Eles estão ali no médico, o médico vai dar tudo que eles precisam e vão ficar bem. Quando a política é feita do jeito certo, dá para mudar a vida de muita gente. Partido da República. DJ R. I'm ass hypnotized. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Num momento em que o país enfrenta um dos seus maiores desafios políticos e econômicos, em São Paulo, o governo do estado faz um grande esforço para vencer essa crise. Diminuiu os impostos estaduais de vários produtos, atraiu novas empresas e mantém um número recorde de obras em andamento, com o objetivo de proteger o emprego e a qualidade de vida de quem vive aqui. PSDB São Paulo, Partido da Social Democracia Brasileira. Sua Malhação pela Manhã agora tem um novo aditivo. Energia Fitness, trazendo mais energia bem cedo. Energia Fitness, mixado pelos DJs Paulo Agulhari e Alessandro Santos. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia Fitness, mais do que nunca, a energia que te move. Energia. Acessando. Mixagens. Na Energia 97, você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. DJ Leonardo Ruas aqui. Night Sessions.

make love. Yeah. What's up? Been a minute since we kicked it. You've been caught up with them bitches. I don't get it. You're a star, love. You shouldn't have to deal with that. I never make you feel like that. Cause I love me. I love me enough for the both of us. Trust me, I know you've been through more than most of us. So what are you? What are you? What are you so afraid of? Not you. Give, but you cannot take love. Give, but you cannot take love.